mole. Você deu mole. Você deu mole. Você deu mole. Você deu mole e eu não percebi. Pensa que sou idiota e não te quis, por isso pega pesado. E é só maltrato pra mim. Você deu mole, você deu mole, você deu mole pra mim. Você deu mole, você deu mole, deu mole pra mim. Hoje você me esnoba, não existo pra ti. Finge que não me vês, me deixa sofrer. Não ouve a minha voz, quem pede por teu amor. Você deu mole, você deu mole, você deu mole pra mim. Você deu mole, você deu mole, você deu mole pra mim. Não entendi o sinal que deste pra mim. Devia ter sido ousado e chegado junto a ti. Por isso pago pena por crime que não cometi. Você deu mole, você deu mole pra mim. Você deu mole, você deu mole, você deu mole pra mim. Você deu mole, você deu mole, você deu mole pra mim. Você deu mole, você deu mole, você deu mole pra mim. Você deu mole, você deu mole, você deu mole pra mim. Peço teu perdão por esse erro de interpretação. Fiquei na minha quando era pra estar na tua. Chegado junto e te assumir. Você deu mole, você deu mole, você deu mole pra mim. Você deu mole, você deu mole, você deu mole pra mim. Você deu mole, você deu mole, você deu mole pra mim. Você deu mole, você deu mole, você deu mole pra mim.